de cama, quando é bom a mina gama. Tu tá de cama, quando é bom a mina gama. Preto de elite, só faz amor na suíte. Preto de elite, só faz amor na suíte. Fica bem assim, muda pra cá, isso fica.